Panorama Agrícola para 3 de outubro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de segunda-feira, 3 de outubro de 2011, lua ainda nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: não concorde comigo, mas prove o contrário. Na dica de hoje, confira vegetais com menos agrotóxicos. No noticiário, EPAGRE recebe premiação nacional. E no mercado agrícola, uma análise do mercado do leite. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, prefira os orgânicos, mas na falta destes, observe que as folhosas, como alface, agrião, rúcula e couve, apresentam um ciclo mais curto e são os vegetais que recebem um número menor de pulverizações com agrotóxicos. É hora das notícias. Mais de 2 mil produtos consumidos pelos brasileiros no dia a dia já têm o selo de identificação da participação da agricultura familiar. Chegou a 200 o número de permissões para uso do selo em todo o país. O selo da agricultura familiar foi concedido a 97 associações e cooperativas e a 15 empresas que juntas representam mais de 65 mil agricultores beneficiados. O Ministério do Desenvolvimento Agrário criou o selo em 2009 com o objetivo de identificar a produção da agricultura familiar para a população brasileira. Chamada pública do MDA para selecionar a entidade executora de assistência técnica e extensão rural a municípios fumicultores em Santa Catarina. A chamada pública é destinada à prestação desses serviços para famílias de agricultores produtores de fumo que estão pensando em diversificar as culturas em áreas com tabaco. Aqui em Santa Catarina, estão inclusos nesse programa de diversificação de culturas do MDA municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Papanduva, Santa Terezinha, Agronômica, Rio do Campo, Rio do Oeste, Taió, Vitor Meireles, Chapadão do Lajeado, Imbuia, Ituporanga, Petrolândia, Vidal Ramos, Braço do Norte, Grão-Pará, Jaguaruna, Orleans, Rio Fortuna, 13 de Maio, Criciúma, Içara, Uruçanga, Araranguá, Jacinto Machado, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, Sombrio, Timbé do Sul e Turvo, municípios a serem atendidos pela chamada pública para seleção de entidade executora de assistência técnica e extensão rural em municípios fumicultores. Isso até meados do mês de outubro. As empresas podem participar dessa seleção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estamos anunciando também para amanhã e quarta-feira curso de cereais orgânicos no Center Campus em Campos Novos. O curso será financiado pelo Santa Catarina Rural. Informações adicionais você pode obter pelo telefone 49-3541-0790. E esta semana, no dia 6, a Estação Experimental de São Joaquim realiza um dia de campo sobre processamento e compostagem de resíduos de pomares. A palestra de abertura será do engenheiro agrônomo Geraldo De Fune sobre fundamentos e importância da compostagem de resíduos agrícolas e urbanos. Dia 6, a partir das 8h30 da manhã, na Estação Experimental da EPAGRE de São Joaquim. Vem aí as informações do mercado agrícola. No programa de hoje, fazemos contato com o analista de mercado da Ipagre-Cepa, Francisco Hayden, que está no oeste, em Faxinal dos Guedes, rumo a Xanxerê, e fala aqui no mercado agrícola, do Panorama Agrícola, sobre a rentabilidade do mercado do leite, Francisco Hayden. O ano de 2011 está sendo muito favorável ao setor leiteiro em Santa Catarina em termos de rentabilidade. O preço médio do leite recebido pelo produtor, segundo o levantamento do Ipagre-Cepa em 2011, foi aproximadamente 5% acima dos custos de produção no mês de maio. Esse percentual aumentou para 15% no mês de agosto. Então, a rentabilidade é bastante favorável para o produtor rural, coisa que é a primeira vez que acontece desde 2008, quando o custo de produção iniciou pelo Ipagre-Cepa. Este fato se deve aos bons preços praticados no estado. Atualmente, o preço médio está em torno de 79 centavos o litro de leite posto na indústria. E isso se deve basicamente ao aumento da demanda interna de lácteos em termos de Brasil e a oferta de matéria-prima baixa, principalmente devido à entre-safra, que no centro-oeste e no sudeste brasileiro se encontra num período crítico por causa da seca bem maior do que aconteceu nos anos anteriores. Cabe ressaltar que os investimentos na área leiteira já eram muito grandes e sabemos, né, que isso preocupa um pouco, porque a situação nem sempre foi tão favorável à atividade como está sendo agora. Né, sabemos que o mercado, de modo geral, tem altos e baixos. Nada garante a permanência da atual conjuntura. O produtor pode e até deve investir na atividade, aperfeiçoando os seus sistemas de produção, mas nem sempre, né, isso é uma coisa muito fácil. Sempre o produtor precisa estar com os pés no chão, né? O investimento deve ser feito, mas deve ser bem planejado, com uma boa análise da situação, para amenizar os riscos. O foco do produtor deve estar voltado à produção de leite de qualidade e de baixo custo. Portanto, antes de investir, o produtor deve informar-se bem, deve procurar orientação técnica nas instituições públicas, nas cooperativas e nas indústrias. Lembrando que a Ipagre está sempre presente em todos os municípios do estado e está preparada para orientar bem os produtores na hora de investir. Você ouviu uma análise do mercado do leite em Santa Catarina com o analista de mercado Francisco Hayden, da Ipagre-Cepa. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Ipagre, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, recebeu do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Medalha do Mérito. Foi durante a Semana Oficial de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na semana passada, em Florianópolis. Quem fala sobre essa conquista é o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman. O mérito sempre é dado àqueles que mostram nos números o resultado eficaz de alguma conquista. E é isso que nós procuramos desenvolver e é isso que nós estamos desenvolvendo. É um trabalho de mais de 50 anos, 56 anos de extensão rural, um trabalho de mais de 35 anos de pesquisa, na Ipagre, 20 anos de Ipagre, e coroados agora com essa premiação, um reconhecimento a todos os técnicos da engenharia, os engenheiros agrônomos, todos os técnicos voltados às ciências exatas que nos dão esse privilégio nesse momento. Falou o presidente da Ipagre, Luiz Ademir Resman. Nós ouvimos também sobre essa medalha do mérito do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o diretor de extensão rural da Ipagre, Dietmar Zimmer. Santa Catarina hoje é um estado de referência nacional, do ponto de vista de pesquisa agropecuária e extensão rural, e para nós é um orgulho que a sociedade, através do CONFE, reconheça esse destaque e premie a Ipagre nessa ocasião. Esse é o diretor de extensão da Ipagre, Dietmar Zimmer, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.